A gente tem uma mania de jogar as coisas sempre para os extremos, né? Então, a questão do desprendimento material, a gente nega ou não faz, porque a gente acha que, de uma forma doentia até, que a gente tem que largar tudo, tem que desprender tudo. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz, né, para o cara que pergunta para ele o que, que ele precisa para seguir ele. Larga tudo e vem. Siga o que tu quer. E o cara não conseguiu. E a gente fica nesse exemplo, né? Fica batendo ali. Diz, não, mas não dá para largar tudo. A gente tem vários argumentos para isso. Mas o que se pede, o que se pergunta é se tudo aquilo que a gente está amontoando, se é necessário. Se a gente precisa disso tudo para ser feliz, ou para se manter vivo, para escolher o que, que a gente quer observar, será? A gente guarda muita coisa, falando de material, muita coisa estagnada de energia. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente guarda as coisas e elas ficam lá. A gente não usa, não precisa, fica lá, parada. Parada, mofando, estragando e às vezes causando doenças físicas, porque essa coisa parada fica amontoando sujeira. Materialmente é isso. Tem um monte de tralha em casa que a gente, quando começa a abrir gaveta, porta e coisa, a gente diz, o que que isso aqui está fazendo aqui? Mas a questão é por que, que eu guardei aquilo ali? Por que, que eu tenho essa tendência de amontoar? A gente tem um mecanismo doentio, né? Um medo de ficar sem, de precisar, de sofrer pela falta. Então a gente faz isso. Mas é um mecanismo doentio que a gente precisa se reciclar. Tem um grupo de pessoas no mundo aí, chamados de minimalistas, que eles estão pregando a vida, né, com menos. É até engraçado para a gente observar aquilo ali, porque entra na casa deles assim e não tem aquele monte de coisa que a gente tem, né? Então, de repente tem o essencial, uma mesa, uma cadeira, um sofá e aquele monte de enfeite que a gente gosta. Não precisa. Mas dentro da questão que a gente olha do material, a gente tem que observar o que vive aqui dentro. Porque o material é uma exteriorização de uma maneira de pensar, de desejar. Eu estava ali atrás, eu estava observando essa frase aqui. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Os próprios desejos nossos. O que, que a gente está desejando? Porque a gente está chegando em lugares, eu sempre falo isso, em que a gente não está gostando, às vezes. Nós estamos nos deparando com situações da nossa vida desagradáveis. E nem tudo é karma, é da outra vida. É dessa. São situações provocadas nessa vida. Então, o que, que eu estou desejando? O que, que eu estou alimentando aqui dentro? Eu gosto das frases, porque as frases elas passam uma ideia, em poucas palavras elas dão uma ideia para a gente. E sobre essa questão de desprendimento, a gente já ouviu muitas frases. Talvez a mais rica delas é que caixão não tem gaveta. Então, aquelas coisas que a gente adora, o que, que a gente vai fazer com elas? Ou o que, que vão fazer com elas quando a gente desencarnar? A gente não vai deixar um problema para os parentes, né? Que vão ter que pegar e jogar as coisas fora. Aquelas coisas que só servem, ou melhor, nem servem para nós. Então, mais uma coisa para a gente observar. Mas não é só materialmente que a gente observa isso. Nesse desprendimento, desse desapego, tem a questão física, a questão do corpo. A gente fala bastante também da questão do exercício. O exercício se tornou necessário pelo tipo de vida que a gente leva. que a gente não usa tanto a questão física como se usava uma vez, e por causa disso estamos tendo problemas. Mas será que eu procuro uma atividade física para restituir a minha saúde ou para ficar apresentável da forma que eu quero que os outros me vejam? A gente observa muito isso, né? Tem muito disso aparecendo por aí. Então, de repente, dali de novo, o mecanismo doentio. Por que eu estou fazendo tal coisa? A gente tem que se perguntar para descobrir quais são as respostas. Porque a gente às vezes não admite o passar dos anos. A gente não aceita. E eles passam. Passam para todo mundo. E eles vão passando, vão deixando algumas marcas. Marcas de experiência, de viver. São marcas da vida. E que bom que a gente tem elas. Mas a gente chama essas marcas de rugas. E aí é pejorativo. Mas que bom que a gente tem elas. Outras marcas que vão ficando, vão se acumulando pelo caminho, mas que, se são dolorosas, a gente deve de novo se perguntar por quê. Talvez elas não nos tragam na memória algum momento da nossa vida em que a gente teve que puxar de dentro uma capacidade que a gente talvez nem soubesse que tinha. Fica marcado no corpo, né? Fica marcado no espírito. E isso é fundamental. Isso sim seria, a gente pode dizer, um troféu, quando a gente consegue, né, reconhecer isso. A gente diz isso aqui, ó, é uma marca de uma batalha que eu tive comigo mesmo. E eu aprendi. E ela ficou marcada. Esse apego excessivo que a gente tem das coisas, a gente sabe que isso acaba nos atrasando, isso acaba fazendo com que a gente deixe de olhar para o essencial. E o essencial, a gente sabe o que é. O essencial é o espírito. Nós somos espíritos. E é isso que fica quando o instrumento parar de correr o sangue nessa veia. Só que a gente tem uma dificuldade, porque a gente se reconhece pelo que a gente vê e não pelo que a gente sente. A gente se reconhece muito mais pelo que a gente vê. Então, é só pensar, a gente se apaixona por uma pessoa pela questão física, mas o que mantém a gente unido são as virtudes. É como ela se manifesta. A gente se aceita dessa forma. Isso é interessante, né? A gente faz isso de uma maneira tão automática que a gente não percebe. A gente só tem consciência daquilo que a gente está vendo. E muitas vezes, nessa consciência do que a gente vê, a gente acaba negando, não aceitando aquilo que está se colocando. Nesse desprendimento material, eu falei da questão física e da questão do envelhecer, que é extremamente importante. Quem de nós teve, ao longo da sua vida, uma oportunidade de conviver muito proximamente com seus avós, com certeza tem uma forma diferente de entender a vida do que aquele que não teve essa oportunidade. Eu digo proximamente, conviver dentro da sua casa. Porque a gente aprende de uma forma diferente a entender esses processos que a vida nos apresenta. A gente aprende que, assim como nós, como éramos novos, aquela pessoa de mais idade, ela tem algumas necessidades, ela tem algumas dificuldades que aquele outro pode ajudar. E isso faz toda a diferença na questão mental nossa. toda a diferença. Porque a gente dá um outro valor à vida. Eu canso de ouvir algumas pessoas dizerem assim, quando eu ficar velho, eles até admitem ficar velho, mas tomara que Deus me leve se eu depender dos outros, ou se eu não conseguir, enfim, essas questões que a gente ouve. Que medo é esse que a gente tem? E que crença é essa que a gente tem em Deus? Que não aceita aquilo que a vida vai nos oportunizar por alguns, sabe quantos anos, talvez? Um punhado? Será que aquele punhado de anos ali que a gente fica nessa dependência não é necessário para aquele aprendizado? Para que o espírito, eu, espírito, consiga desapegar de alguns valores, de algumas questões. A gente tem histórias, e a gente também sempre convida, né, a acessar a biblioteca, peguem um livro emprestado, peçam sugestão. Tem histórias diversas de irmãos nossos contando do outro lado, como é quando chegaram, o que que pesou, o que que lhes trouxe sofrimento. E todos, quando conseguem recuperar a consciência, eles falam sempre as mesmas coisas. Eu perdi tempo durante a vida, e esse tempo em que eu dediquei essa vida a questões ilusórias, eles acabaram fazendo com que, quando eu fui para o outro lado, aquilo ainda pesasse sobre mim. O meu sofrimento era por ter deixado bens que outros estavam usufruindo, ou pessoas, aqueles que nós chamamos de meu pai, minha esposa, meu filho. A gente chama de meu, tudo isso meu. E na verdade nada é meu. Nem esse corpo não é meu. Porque se fosse meu, eu não perdia. Mas a gente passa muito tempo cultivando essas posses. E isso também nos causa muito sofrimento. Essas posses afetivas. Não que a gente tenha que deixar de gostar, não é isso. Mas é pensar de que forma nós estamos gostando. Se é um amor que puxa, ou se é um amor que liberta. Questões, né, para a gente pensar. Uma palavrinha tão simples, né? Desprendimento. Para a gente pensar de que forma nós estamos nos prendendo. Nós. Cada um por si, cada um fazendo a sua parte, cada um se desapegando daquilo que não é necessário. Pensemos.